Salve, salve, galera. Estamos aqui mais um podcast Noed. Quem está falando aqui é o Greco, o louco das analogias. Temos aqui também a Jennyzinha. Olá, tudo bom? Maravilhosa. E também o pensador, Bruno. E aí, bom? E hoje nós vamos falar de 5 linguagens do amor. Salve, galera. O tema de hoje é um tema mais baseado em um livro que a gente meio que folheou, não leu completamente. Mas é uma abordagem bem interessante, velho, de como se entender melhor e como entender o próximo melhor. Porque eu vejo que no mundo de hoje, de zap-zap, né, de Face, de Tinder, há muitas formas de demonstrar para o outro estar interessado, mas às vezes essas demonstrações acabam não tendo a efetividade. E vamos discutir o porquê disso, velho. O livro fala, véio, sobre 5 formas de amar, véio, que são palavras de afirmação, tempos de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. É massa observar desse jeito como colocado, porque ele mostra que nesses 5 pontos, eu acredito que posso ter até muito mais do que isso, mas pegando esses 5 pontos iniciais, tem uma diferença entre 5 pontos. A gente recebe como a gente gosta, como a gente sente amado nesses 5 pontos, quais destacam mais. E o mais interessante, como a gente demonstra um para os outros. Porque como uma coisa muito não planejada, inconsciente, é na risadinha, no toque, no presente, a gente ter ciência disso, acho que torna a gente mais consciente na relação com o próximo e com a gente mesmo, velho. Fazendo um resumo rápido aqui, velho. Palavra de afirmação é a pessoa que fala sempre, deixa exposto, nossa, cara, eu te amo, nossa, cara, como você é bonita, nossa, como você está lindo hoje, nossa, você é um cara incrível. Assim, é mostrar a palavra de afirmação para comprovar, para sempre deixar claro a pessoa que ela está sendo amada, ou está sendo querida, ou sendo observada, ou enfim. O tempo de qualidade é uma coisa que eu acho praticamente sensacional, que é gastar tempo com a pessoa. Não é, às vezes, fazendo serviço, ou toque sexual, toque físico, mas é só gastar tempo. É conversas boas, conversas profundas, é um café fim de tarde, é uma conversa debaixo da coberta. Pessoa se sente amada quando está tendo tempo de qualidade com alguém. Ponto. O terceiro ponto é presentes. Acho que é o mais óbvio de entender, mas a pessoa mostra que o amor para o outro ou sente amada quando recebe presentes físicos, presentes materiais, sejam eles caros ou não. Mas, tipo, nossa, cara, o cara trouxe para mim um chocolate, ou para mim trouxe uma joia, trouxe para mim... Enfim, presentes que fazem a pessoa se sentir querida. Tem pessoas que sentem amada e mostram o amor dessa maneira. O quarto ponto é o atos de serviço. A forma de mostrar que eu vejo que assim, é bastante natural, pelo que eu vejo, é fazer serviço pelo outro. Cara, eu vou aí te ajudar nos seus problemas de faculdade, ou eu vou te ajudar na limpeza da cozinha, ou vem aqui em casa que eu estou fazendo uma lasanha para você. Mostrar serviço é despender energia sua pro próximo, ou vice-versa, né? Você se sentir amado quando alguém faz serviços para você. E o último ponto, mas não menos importante, é o toque físico. Esse toque físico inclui tanto o toque não sexual como o toque sexual, com intenções sexuais, vamos dizer assim. A pessoa rindo, se encostar nela, numa conversa, o abraço, o carinho, o cafuné. Aí, tipo, a pessoa se sente amada quando ela se sente tocada, que também é bastante interessante. Então, cara, por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar disso. Sério? Sério, desses 5 tipos, assim, ou, enfim, nomes, características, eu não saberia como definir isso. 5 pontos, né? Vamos 5 colocar pontos, assim, sim. 5 sim. Formas, 5 pontos. Eu achei interessante porque, apesar de ser uma categorização bastante abrangente, né, e até certo ponto algumas são bem genéricas, elas são muito instrutivas, assim. Elas acabam por dizer pra gente características ou formas específicas de você demonstrar afeto ou afeição por alguém. Sim. Entendeu? Pois é, tipo... Eu acho massa que, tipo, observando de maneira fria isso, começa a ficar interessante. Tipo, cara, como assim existe 5 jeitos de amar? Quer dizer que... Como é que eu me sinto? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, acho que antes de ver o outro, a gente vê, a gente, mas como é que eu me sinto amado, velho? Porque, assim, o que mais acontece pegando as cinco linguagens é tipo assim, nossa, cara, eu fiz tudo pra ele, ele nem me deu, nem falou, falou obrigado, mas ele entendeu o tanto que eu queria mostrar pra ele aquela vez. Ou então, nossa, cara, fiz todo o trabalho pra escolher um presente pra ele e ele nem valorizou meu serviço. Ou, nossa, eu elogio ele, sei lá o quê. Aí, tipo assim, a gente começa a observar, cara, que talvez a forma que você demonstra amor pro outro, pra ele é outra. Aí, assim, ele não se sente amado por essa maneira. É isso que eu queria, acho que eu talvez quisesse dizer quando eu falei do aspecto genérico da demonstração do afeto. Nessas categorias aqui que o livro propõe. Uhum. Porque, assim, eu vejo essas categorias como uma forma de você introduzir esse assunto para alguém que tem um déficit de repertório nisso. Então, alguém que não sabe demonstrar afeto, alguém que não sabe identificar no comportamento do outro o que é relevante para o outro, uhum, em questão de afeto, que entra nisso que você falou. Ah, porque ele não sabe ver o que eu gosto, porque ele me deu um presente que não tem nada a ver comigo. Ok, você está seguindo a regrinha de dar presentes, você tá seguindo a regrinha, deixa eu achar aqui, de dar atenção especializada, né, no sentido de tempo de qualidade, porque uhum, você foi lá, comprou, entregou, uhum, né? Então você tá juntando uma ou duas, três características aqui, só que você, a gente fala que você não tá sob controle daquilo que é relevante pra pessoa. Exato. É muito legal pra você introduzir o assunto, eu acho. Mas, assim, acho que vale a gente discutir essa questão de como você especifica cada uma dessas cinco características. Não sei. Eu, assim, fale, você, Jorge, quando falou do assunto desse livro e agora pesquisando ele, quando me chamou a atenção pro tema, foi porque você disse deixa eu pesquisar aqui como o Bruno falou. É questão de serviço. É forma de servir. Uhum. Né? E depois você falou o que era isso. E você falou que era uma questão de, tipo, fazer a comida, uhum, e tudo mais. Eu vejo muito isso em questão de casamento, sabe? Interessante, tipo, interessante. Interessante. Por exemplo, eu tenho um medo muito grande de casamento. Não sei se um dia eu vou chegar a casar porque eu tenho medo. Exatamente pela questão de que, tipo, antes era muito comum as pessoas ficarem juntas e ter, por exemplo, os pais sempre unidos juntos, né, o casamento, e ultimamente está mais separado. E eu acho que isso vem dessa questão de serviço, porque eu conheço muitas pessoas e casais assim, tipo, que ficaram 20 anos juntos, nem ficaram pouco tempo, chegaram a se separar por N motivos da vida, mas tipo, 20 anos, tipo, é uma vida, e chegaram a se separar. Eu começo a pensar que essa questão do serviço pesou nesse casamento. E eu acho que quando, daí, meio que agulhando o que o Bruno falou, uhum, quando ele diz com pessoas que... Como é que é mesmo? A frase também que você falou? Qual parte dela? De identificar que a pessoa, tipo... Ah, que a pessoa, às vezes, não identifica o que é relevante pro outro em questão de afeto. Uhum. Faz um link forte disso. Um link com isso, porque, assim, às vezes, 20 anos dá pra conhecer muito bem uma pessoa. Uhum. Mas, tipo, essa questão do serviço pesou. É uma questão da rotina, uhum, que pesa, que é a questão, uhum, de, tipo... Entende? Mas isso aí, eu acho que, como você tá colocando, até concordo muito com você. E, assim, é até uma coisa que... É uma crítica que eu vou fazer agora, que eu pensei, velho. Tipo, o servir, o atos de serviço, né? Que é a rotina, um jeito que você tá colocando. Mas, pelo que parece, pelo que eu imagino agora, pode ser devido à construção machista que vem de décadas e décadas. Que é coisa tipo, a mulher vai cozinhar. Pegando o exemplo mais grotesco, que é a mulher que tem que cozinhar, que eu discordo disso completamente. Às vezes, ela foi tão ensinada a ser desse jeito, que talvez ela nem sabe como ela demonstra amor. E ela demonstra desse jeito que ela foi ensinada, no caso de serviço. E assim, e rola o desgaste de, sei lá, quanto tempo ficou, porque ela ficou 20 anos fazendo algo, demonstrando algo que não é o jeito dela. E isso também machuca, entendeu? Também, ou sei lá, às vezes, tipo, um defeito da pessoa começou a pesar tanto essa questão de... Serviço é uma coisa que eu tô falando porque me remeteu muito a casamento. Beleza. Mas outras Isso. coisas aqui também. Tanto que eu tava pesquisando o livro e eu descobri que ele é cristão. Uhum. Então, umas críticas pesadas em cima disso, parece? Eu acho que sim, porque, por exemplo, a minha mãe, ela recentemente se separou. Aham. Uhum. Recentemente não, já faz uns 3 anos. E antes dela se separar, ela pegou meu padrasto. Basicamente, ela pegou meu padrasto pela mão e falou assim: vamos na igreja. Uau. E eu não entendo por que raios Deus tem que levar pra igreja. eu concordo com. Tipo assim, não, eu não entendo. Mas uhum. ela teve os motivos, enfim, beleza, e levou. E beleza. Lá na igreja que ela levou tinha. Retiro para casais. Beleza. Eu acho que não tinha esse livro ainda. Não vi quando que ele foi lançado. Acho que vale a pena ver. Mas eles foram lá e daí tem os cultos e tudo mais. E, enfim, acabou não dando certo. Eu acho que dentro da igreja eles veem essa questão de, tipo, família. Sim, é uma coisa muito mais tradicional, né? É, ajuda muitíssimo em relação a isso. Tanto que eu tava vendo aqui que... Que nem o Bruno falou que são para as pessoas que ainda... Né, reconhecer. Eu não vou conseguir lembrar a frase também. Você falou que você coloca num contexto mais técnico. Mas que são para todas as pessoas. Mas elas procuram ajuda em relação à igreja, em relação a essas coisas que estão aqui, na forma de ajudar. E não sei se acaba ajudando. É porque a ideia, pelo que eu entendi, como o Greco mesmo falou, a gente não lê o livro, a gente tá aqui especulando baseado em um monte de informação que a gente tem. Trazendo esse ponto da Jenny, faz muito mais sentido, porque ele, pelo que dá a entender, ele está se pautando em cima de valores mais cristianizados, né? Sobre o que é amor... Mais tradicionais. Da tradição cristã, vamos chamar assim. Sim. Mas isso não... Como eu falei lá no começo, é muito mais genérico, é uma descrição muito genérica do que você precisa fazer, ou do que você precisa olhar no outro. Sim. Ou precisa fazer pro outro. E se você segue algumas regras mais genéricas, uns conselhos genéricos, vamos chamar, colocar dessa maneira, ou colocar como é proposto aqui as 5 linguagens aqui, você acaba por fazer coisas que não vão ter feito pro outro. E às vezes vão acabar te desgastando porque não tem valor para você e nem pro outro. E aí você vai aí puxando o que você tava falando, você vai para lugares que te dão mais especificidade nessa linguagem. Então esse retiro para casais, vamos colocar assim, que é um pouco mais... Eles vão explicar um pouco mais como é presentear o outro, como é prestar serviço ao outro, como é fazer o toque no outro. Entende? Sim. Mais ou menos isso. Eu acho que, tipo, apesar de ser um livro cristão, eu acho que, assim, eu não quero pegar em maneiras tradicionais isso. É uma mensagem como a gente pensar como a gente se comunica com o outro. Uhum. Já que as comunicações hoje são tão complicadas, e até falei no início do programa, por causa do Face, WhatsApp, e acaba que no hora do ao vivo a pessoa fica, nossa, meu boy, e na balada. Então, assim, eu acho muito interessante, é só um fator pra gente refletir, fraga, a parada, tipo, como eu demonstro e como eu recebo. E eu acho massa que, tipo, a Jenny acabou de falar aqui de, nossa, como conquista, né, o fator de serviço pelo outro, cara. E é massa, fraga, tipo, como assim serviço pelo outro? Ah, vamos supor que a gente comeu pizza juntos, e em vez de ver a pessoa levantar pra limpar a panela, limpar as vasilhas comigo, a pessoa fala assim, não, cara, fica à vontade que eu quero limpar a panela pra você hoje. É forma de demonstrar amor através da forma de serviço. Ou, tipo, a pessoa fez uma comida e você fala assim pra ela, nossa, cara, estava muito bom. É, tipo, eu acho interessante isso, porque a gente, às vezes, pode pecar por estar querendo mostrar que a gente ama a pessoa e a pessoa nem tem a sensibilidade pra essa forma de demonstrar, entendeu? Uhum. Não, mas é aí que eu acho que é legal essas linguagens, que, por exemplo, pra quem tá vendo que uma coisa não funciona... Uhum. Talvez tentar outra. Sim, exato. E esse que é o ponto que eu queria colocar, entendeu? Tipo, nossa, eu não sou entendido por ele, mas será que você está falando a língua que ele entende? Mas sim. Eu acho que isso não, de fato não acontece. Eu acho que quando as coisas não batem... A Jenny é a pessimista. Não acontece. Vai, Jenny, vai. Vai, Jenny. Essas coisas não acontecem. Na vida real não é assim como a gente está dizendo. Não é porque assim, não. Porque a gente está idealizando. Tipo, ah, tá, eu vou tentar um método aqui dos 5 e vamos ver se bate. Ah, não bateu. Então vou tentar a segunda. Eu acho que não é assim. Eu acho que assim, a pessoa desiste e fala assim, ah, não é assim? Então tá bom. Vai cagar. Tá bom. Mas, tipo... Procurar alguém que entenda a minha forma de amar. Sim, sim. Mas, tipo, isso aí, cara, concordo com você. As pessoas não pensam desse jeito hoje. Tá chovendo. Não pensam desse jeito hoje. E eu acho muito massa se as pessoas pensassem. Sim. Porque, assim, você falou assim, ah, vou procurar gente que me entende então. Mas, assim, cara, que cara massa, que cara legal, mas ele não entende o que eu tô falando pra ele. Mas, tipo, aí... O cara é tão massa, será que vale a pena largar isso por causa que ele entendeu que o carinho que eu faço demonstra amor? não, talvez valha a pena pesquisar o que ele gosta. Tipo, não é pesquisar uma coisa assim muito robótica, mas tipo assim, cara... Ah, então é assim que ele... Ah. Eu acho que talvez a palavra que você esteja procurando não é pesquisar, mas é prestar atenção. Prestar atenção, observar. Porque... Aí fica interessante a bagaça, porque tipo assim... Véi, nós somos 7 bilhões de pessoas, cara, e tem, tipo, várias formas de demonstrar amor. E, naturalmente, você vai estar com pessoas que não é o mesmo que o seu, velho. E eu acho que é uma perca de oportunidades. Mas acho que tem pessoas muito teimosas. Muito teimosas. Não, beleza, mas aí já é um fator interessante. Já colocando já o fator de pessoas teimosas, eu não gosto. Aí, cara, você nem precisa gastar tempo mesmo. Se pra você isso não é interessante, já não tem nada a ver com... Tem a ver com 5, mas tipo, vai além disso, entendeu? Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo dentro disso que você tá falando, eu acho que na medida em que você começa a prestar atenção no que o outro faz, você começa a achar uma forma de demonstrar que não é um, não é outro, mas tem um pouquinho de um tipo, um pouquinho do outro. É mais do que só um grupo. Então um é só lado. Mais do que serviço, é serviço e presente, mas não é presente, não é só serviço, tem toque. Eu acho que é impossível ser só uma coisa só também, ou... Eu acho que todo mundo tem um pouco de tudo, mas tem coisas que destacam mais pra uma pessoa. Eu penso num exemplo. Fale. Quando você entrega um presente, você tá namorando, você é casado, qualquer coisa, você entrega um presente pra pessoa. Só nessa brincadeira, você consegue colocar as 5 linguagens. Vamos pensar, vamos desconstruir, vamos abrir. Vamos lá. Fala uma. Ó, presente e ponto, presente, já foi. Presente, ponto, foi. Serviço. Serviço. Aquilo que eu tô te dando é a minha forma de suprir talvez alguma necessidade ou não sua que você tem. Beleza. Toque. Toque. Quando você entrega, você faz carinho, você dá um beijo, você abraça. Entendeu? Palavra de afirmação. Presente. Ó, pensei em você. Eu vi que você tá com essa necessidade. Ou, lembrei disso aqui quando eu passei na frente da loja. É uma forma indireta de você dizer que a pessoa tem valor. Sim. E falta um. Qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Exatamente. Você entrega, eles abrem o presente. Eu acho muito legal o que você fez aí. A pessoa usa ou não. Me entende? Eu acho que é muito legal a gente diferenciar e quebrar, porque... Sim. É muito legal, porque você começa a ver nas coisas que você faz pro outro, algumas características. E é interessante pra você ver. Putz, ele gostou mais do presente físico, então pra ele a coisa é mais eu dar o presente. Uhum. Vou dar o meu exemplo. Eu detesto receber presente. Não venham... Fico com a dica, eu não, não venham demonstrar afeto pra mim me dando coisas materiais. Eu não sei reagir a isso. Eu detesto quando eu recebo presente. Mas eu aceito, eu agradeço, abraço, faço todo o ritual social que precisa ser feito. Ah, beleza. Só que se a pessoa vier me pagar um café, pra mim é muito mais demonstração de afeto do que me comprar um presente de uma talvez coisa que eu preciso. Talvez seja a união do serviço com o tempo de qualidade. Tempo de qualidade, entende? Dentro dessas categorias... Eu consigo identificar que presente não é tão relevante. Interessante, velho. Eu não consigo identificar isso em alguém. Nossa, eu não consigo. Nem você? Nem mim. Você acabou de falar que o homem conquista quando fala assim... Ah, não, mas foi brincadeira. A Jenny falou isso. Deixa eu só fazer um contexto pro ouvinte, beleza. Aqui. Falei. Que a gente teve uma perda de energia aqui e aí a gente tava discutindo enquanto a gente voltava. Então, é isso que o Greg tá falando nesse momento. É porque ele falou... O que você falou mesmo? Falei que você falou de novo. De serviço, de tipo, cara, eu vou lavar a louça hoje pra você, eu deixa que eu arrumo. Não, fica tranquilo, pode trabalhar e descansar, fazer, que eu vou limpar. Eu vou fazer isso hoje. Aí eu falei, nossa, isso que todo mundo gostaria de ouvir, hein? Essas coisas, essas frases conquistam. Mas não é o que cabe a mim como pessoa. Sim, é tipo entendi, mais uma brincadeira, entendi. Assim. Mentira, tem uma palavra assim que me conquista. Mas é mais da minha mãe, não é fale, das pessoas. Fale. Tipo, deixa a Petra comigo e vai dormir. Ah. Isso me conquista de um jeito, mas assim, é só pra minha mãe. Entendi. Mas, por exemplo, assim, você gosta de cafuné. Que assim, não é uma coisa que a pessoa vai fazer e apaixonar pra pessoa. É tipo, quando eu estiver falando com alguém, o que eu gosto mais? Ou o que destaca mais pra mim? Eu gosto de tudo, mas o que destaca mais, entendeu? Sim. Aí, por exemplo, se a pessoa gosta de cafuné, você gosta de carinho. aí se destaca mais pra você do que talvez um presente. Eu não sei, entendeu? Pois assim? É, também não sei. É difícil identificar isso na outra pessoa, porque isso requer tempo de você conviver com outra pessoa. Exato. E agora acho que o ponto máximo que eu comecei a pensar depois sobre esse assunto e tal, pode ser que a forma que a gente demonstra naturalmente, inconscientemente, é diferente da forma que a gente recebe. Sim. E isso aí gera altas loucuras. Assim, nossa, cara, como é que eu me sinto amado? Pois é, eu já ouvi coisas do tipo, você não me ama. Mas como você não sabe que eu não te amo, caramba? É a minha forma de demonstrar. Se a tua forma de perceber é outra, não tenho culpa. A Jenny tá arrancando pistola aqui, ó. E tá tal. Eu falo isso dessa maneira e desse jeito, porque eu acredito que as pessoas que vão ouvir têm as pessoas que vão se identificar. Então, por isso que eu falo dessa maneira. Sim, concordo com você, Jenny. É verdade, Jenny. Tem concordo esse negócio de você não me ama, mas qual aspecto do que eu tô fazendo não é relevante pra você? Tipo... Exato, ali, ó. Olha, tipo, cara, nós estamos aqui também salvando muitos relacionamentos hoje pros nossos ouvintes, cara. É exatamente isso. Cara, tipo assim, velho. Você falou que eu não te amo, mas continue, Bruno, te interrompi. É, mas é isso. Você tá falando que não me ama. Tá, mas o que pra você é essa demonstração, então? Ah, quando eu faço isso. Do meu lado, eu essa acho é que minha é, demonstração de amor. É isso que eu aprendi na minha história de vida. Ah, o mas que é eu amor. Não concordo com essa brincadeira. Tipo, a pessoa pode falar isso, entendeu? Tem um conflito, e eu acho que é um conflito de criação. Acho que já foi mencionado. Mas eu acho que esse conflito eu acho que é saudável. Esse conflito que é o saudável pro relacionamento. Que é o construtivo. Eu já não acho isso. Por quê? Porque eu não acho que isso seja saudável. Por quê? Porque isso tem tanto conflito. Isso pode ser um conflito ok, que o casal pode, tipo, ok, vamos trabalhar junto nisso. Mas pode ser um problema que, tipo, dure anos e... É uma coisa também do meu curso, que a gente tem uma palestra e, tipo, tem vários temas. Beleza. E um deles é o relacionamento abusivo, que a gente vem muitas vezes falando aqui, citando aqui. Uhum. Isso pode desencadear um relacionamento abusivo, porque daí, tipo, as pessoas brigam. Isso, essa conversa inicial, isso, esse problema que estamos falando aqui, pode desenvolver outros problemas. Então, eu, pode ser saudável, véio. Ok, uhum. Melhor ainda se for, mas pode não ser. Não, tá. Aí é a utilização da discussão com funções diferentes. Para propósitos diferentes. Eu uso a discussão não para resolver o relacionamento, mas para manter o relacionamento. A discussão, eu concordo com o Bruno, cara, essa visão seria tipo assim, em vez de, nossa, que eu tenho que resolver, não, só conta assim, cara, se é para terminar, é melhor que termine. Mas tipo assim, estou com um relacionamento e eu quero te entender melhor o que significa para você as coisas. Tipo, assistir todo dia e guarda as roupas e dobra as roupas no guarda-roupa. Eu acho isso muito metódico. Ali então, isso para mim, vamos mostrar que... Me preocupo com... Preocupo com o seu ambiente. Com aquela grande... Aí você fica, nossa, significa isso pra você? Eu não me via desse jeito. Mas é, então, você ainda não tá desgastado ao ponto da pessoa... Mas, jogar... mas aí que tá. Essas conversas acontecem pra não chegar no desgastamento. Exato. Entendeu? Sim, mas daí vai das duas pessoas, e é isso que o Bruno falou de melhorar, vocês falaram, do que manter. Porque pode ser que as pessoas... Não enxerguem isso. Concordo. E vê dessa maneira. Concordo, entendeu? Com você. Sabe Deus quantas pessoas vão ouvir isso e quantas pessoas pensam em relação a isso, mas tem. Eu acho que tem mais casos disso acontecendo do que do fato, não, vamos manter. Porque hoje as relações são tão tipo, não dá certo, tchau. E eu acredito que isso realmente aconteça e que a minoria de pessoas que pensam, não, vamos tentar fazer isso dar certo mesmo. Se tentar. Isso. Boa palavra. Tentar. Exato. Continue. Mesmo pensamento. Sim. Falem aí quanto E tipo, eu acho massa colocando, é porque é o que a gente já fez podcast sobre isso, né? Sim. Que tipo, as relações hoje não são muito saudáveis. As pessoas não estão dispostas a se conhecerem, a passar se... Passar tempo com outra pessoa. Passar tempo. E tipo assim, e as relações antigas, que já estão desgastadas, realmente esse tipo de conversa pode ser ainda mais desgastante. Eu concordo assim, plenamente com você. E pode gerar até coisas mais... complicadas ainda, né? Mais dores de cabeça ainda. Mas assim, visando num relacionamento, que você com uma pessoa consciente, eu, Bruno e nossos ouvintes maravilhosos, tipo, pessoas conscientes, cara, tipo assim, cara, eu quero ter um relacionamento, não, ai, amor bom é aquele que a gente sofre pelo amor. Não, cara, eu quero ter um relacionamento de boa, cara, que tenha prazer, quero ser consciente também em relação que eu tenho com a pessoa. Eu acho que esse tipo de conversa, já assim, nos primeiros meses, sabe, nos X tempos do relacionamento, quando for necessário, pode vir a cair muito bem pros dois. Eu tava pensando aqui, e aí talvez eu desvirtue do assunto, mas foda-se. Foda-se. O meu ponto é assim, a gente tá discutindo aqui que existem algumas formas da gente comunicar que você gosta do outro, que você tem algum tipo de amor ou afeto pelo outro. Mas, que nem eu tava dando exemplo e a Dini contrapôs, ele foi bem legal. tem tanto a pessoa que não sabe o que ela quer pra ela, e tem a outra pessoa que também não sabe como expressar de uma forma diferente. E aí quando você junta duas pessoas desses tipos, você tem um relacionamento que não vai dar certo. Porque não existe clareza em nenhum dos lados sobre aquilo que gosta, entende? Que nem, eu tô falando aqui que eu não gosto de ser presenteado. Principalmente no meu aniversário. Eu ia mesmo falar isso, eu ia falar, nossa, o dia do seu aniversário vai ser horrível pra você. É um inferno, eu não gosto. Eu realmente não gosto. Tipo, bom saber. Mas assim, eu tive que aprender com os anos a receber presente e tatatã. Só que eu vejo, por exemplo, hoje eu aprendi a identificar nos presentes ou no ato de me presentearem coisas diferentes. Então, eu tenho amigos de longa data que eles me dão presentes, entre muitas aspas, de coisas que eles sabem que eu gosto. No sentido assim, um amigo meu, no aniversário desse ano, me trouxe café. Eu posso comprar café. Só que ele falou, cara, eu trouxe o café, vamos tomar o café na hora. Porque pra mim, preparar o café, ficar conversando, e nanana, o tempo de qualidade é muito melhor do que o café como presente. Aí você falou uma coisa legal, que é tipo, agora você vê. Então, tipo, e vai que você passou por uma situação, a gente tá focando em relacionamento, mas isso também, pelo que eu pesquisei do livro, ele também é colocado em pessoas no geral, não só em relacionamento, mas amigos e tais. Porque é a forma de comunicar com outras pessoas. É, eu tô pensando em relacionamento enquanto não só amoroso. Só amoroso. Amoroso e amizade. Não, pra quem tá ouvindo, pra todo mundo, pode, não, pode não entender isso. Sim, e é sim, por isso que eu tô deixando abrindo mais claro. Mais boa, claro. Gente. Que a questão de você entender isso agora e não entender... Linda. Tipo, suprema. Calma aí que você tá falando as coisas e tá me tipo... A gente já ficava tipo no ASMR aqui. Vai, continua. É que, então, você entendeu isso agora. Mas se você passou por alguma coisa, porque provavelmente você passou, pra você entender que você não gosta, você passou por um momento da sua vida, as pessoas te deram um presente, você não curtiu. Tipo, não sei explicar isso porque é uma coisa sua. Mas eu entendi o seu ponto. É. Mas você tem que passar por aquilo pra entender que você não gosta. Então, vai que você tá vamos supor aqui num relacionamento amoroso, e daí a pessoa, você tem uma forma de demonstrar amor, a pessoa tem uma forma de aceitar e assim por diante. Não dá certo nesse momento, mas você só vai entender que não deu certo e o porquê não deu certo. Depois. E essas cinco formas de amor. Linguagem. Demonstrar. Depois. E como é que faz pra isso? Tipo, você não tem como voltar e falar assim, desculpa aí, é que eu tenho uma forma de demonstrar diferente da tua de receber. Sei lá. Entendeu? Como, mas aí, não é prevenir isso, mas como se autoconhecer. Então. Entendeu? Mas dicas? Eu acho que você tem que viver. A minha visão você tem isso, que viver o negócio pra vive poder. Vive antes, velho. Assim, não tem como se erra, conhecer. Vai errar. Exato, erre primeiro pra depois você acertar. Cara, porque tipo assim, velho. A gente não vem com puberdade, adolescência ou fase adulta com manual de... esse é meu manual de como funciona. Não, velho. Você vai descobrir Na porrada. Na porrada, mano. Você acabou de falar que você não sabe. E você... Eu acho que não sei. Então. Mas, tipo, mas isso você que... já se relacionou. Sim. Algumas vezes você tem uma filha. Você tem relações muito próximas. E como amizades. Que você consegue me dizer que você acha que não sabe? Entende? Porque pra mim depende da fase que eu tô da minha vida. Entende? Por isso que eu falo que eu não sei. Porque, que nem então, você tem certeza agora de que você não gosta, eu digo que eu não sei, porque o que eu achava que eu não gostava muito, hoje é diferente. Então, eu vejo isso como uma fase na minha vida. Dependendo da fase que eu tô, eu acho que a minha demonstração de amor é diferente. Por exemplo, eu não curtia... Então, aqui entra o que eu tô... Vamos fazer uma diferença que eu acho que eu queria até falar isso depois. Vai, jovem. Uma coisa é eu demonstrar o meu afeto... Outra coisa é como eu recebo o afeto alheio. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O que eu tô falando aqui é como eu recebo o afeto. Por exemplo, velho. Eu não gosto de presente, mas eu gosto de tempo de qualidade. Então, se você tiver alguma intenção de estreitar os laços comigo, não me dê presentes. Passe um tempo de qualidade comigo. Entende? Eu, Bruno, faço de outro jeito pra demonstrar afeto. Não, entendi. Entendeu? Sim. Essa é a minha pergunta que eu fiz pra você. Você sabe como você gosta de receber afeto? Também entendi. Não sei. Isso é mais que assim, cara, você tem amigos, né? Eu tenho, sei lá, véio, amigos, amigas, já teve boys, deve ter boys, não sei. Girls tipo, também. Girls vamos também. Generalizar. É, isso aí. Então, tipo assim, cara, é até falar onde você observar, qual mais? Você não sabe, mas talvez você já tem, só não se observa. E acho que é até um ponto que a gente colocar aqui hoje, se observar. Porque, velho, com certeza já tem. E eu até posso falar alguns, se quiser. Tipo assim, porque, tipo, a gente te trata e você gosta, entendeu? E é massa a gente observar isso, assim, nossa, cara, eu gosto que a gente faz isso com ela, tipo... Mas é bom alguém que fale isso pra pessoa. É mas isso. A pessoa tem alguém que fale isso pra ela? Tipo, olha, eu andei observando você e eu acho que tu gosta disso. Entendeu? A pessoa... Não, eu acho que tem que subir sozinho, cara. Não. Eu não sou, eu acho que eu não sou partidário do 100% sozinho, mas também do 100% alguém te falando. Tá, beleza. Vai, eu sou céu, muito partidário da relação, céu assim. Centralizado. Porque, assim, eu acho muito legal... Que nem, ó, vou pegar o um exemplo aqui, eu pro ouvinte aí, eu tô de frente pra Jenny e o Greco tá do meu lado esquerdo. Assim, ó, dá pra ver exatamente o que o Greco tá mostrando pra Jenny e a cara da Jenny, tipo, não é isso! Porque assim, ó, eu vou falar de você, ok? Ok. Qual que é a ideia? Música de... Talvez você não tenha... Talvez você não tenha... Alguém tenha te falado, pô, você gosta disso, não gosta? Mas agora, antes da gente começar a gravar, você disse coisas que você gosta. Aham. Ah, então, mas é automático. Mas tipo, aí que tá. Você que tá, mas você sabe. Mas quando a gente fala as coisas sem prestar atenção, então, assim... sei, mas é agora, isso que tá agora que a gente tá, agora que a gente tá falando aqui pra você e que você lembrou, agora fala pro ouvinte. O que que você gosta? Ai, não lembro. O que que eu falei? Ai, cafuné, é verdade. Eles tiveram que me ajudar. É verdade. Toque. Mas é porque eu... É feito e eu lembro. Entendeu? Tipo. Então, veja. Então, ó, vamos fazer um exercício aqui de autoconhecimento, então. Peguei. Vocês fazem com vocês ouvinte. Aí de casa? Isso aí, segue a gente, vai lá. Se você chegou, vamos colocar entre muitas aspas aqui, inconscientemente, comentou com o Greco que você gosta de cafuné, ok? Você gosta quando a pessoa vem e faz cafuné em você. Dentro dessas cinco linguagens que a gente tá usando aqui, a linguagem do toque pra você tem muito mais valor, ou tende a ter mais valor do que as outras. Concorda? Se você tá falando que você gosta de cafuné. Ai, concordo em partes. Putz, aí você dificulta. Por quê? Ai, tá bom, vamos seguir. Vamos seguir o exercício. Vamos seguir o exercício. Falar assim. Tá? Você concorda que não foi ele te dando um presente, não foi ele falando alguma coisa, não houve fala. Foi o cafuné. Apesar que também ela gosta quando... Elogiam ela, que ela sim, falou antes falou lá. Falou hoje também, hoje. Uhum. Falou, nossa, Jenny, bacana sua maquiagem hoje. Você tá bonita hoje. É. Aí você ficou tipo, nossa, cara. Aí você comentou que você tá melhorando na questão de falar em público. E a gente, porra, é isso mesmo tá, que a gente quer. Você tá melhorando mesmo. Você tá diferente mesmo. Desde o primeiro que a gente gravou até agora, você tá melhor, você tá diferente. Isso te agrada, ok? Então são dois tipos de linguagens... Que só eu e o Greco, em menos de 30 minutos, conseguimos dizer pra você que você gosta. Entendeu? Mas sabe o que é engraçado? É igual esses testes que a gente vê, que a gente até fez semana passada de avaliação. Uhum. É o que eu acho de mim. Beleza. E os outros acham de mim. É bem injusto. Uhum. Uhum. É que nem, você se autocobra, posso falar sim ou não. E outra pessoa fala, você acha que ela se cobra sim ou não, entendeu? Sim, mas aí, ó, de novo, a diferença entre demonstração. Não, sim. E recebimento. O que a gente tá falando aqui é como você gosta de receber. A gente não tá falando como você demonstra afeto. Entendeu? E a pessoa perceberia isso e faria de acordo. A pessoa só percebe exatamente se você demonstra aquilo que você quer receber. Ou você explicita pra ela, você deixa claro pra ela. Eu gosto de cafuné. Ou você aproxima a cabeça da pessoa. Ou você se encosta na pessoa. Você pega a mão da pessoa, você encosta a cabeça. Encosta, passa a mão, desgraçado. Anda. Agora, Jenny, nesse exercício, você vê que esse é um tipo de linguagem de afeto, de amor que você gosta? Mediante o resultado dessa avaliação, sim. Entendeu? Ao vivasso. Não foi planejado isso, galera. Entende? A ideia... você sabe. Talvez você não saiba conscientemente, mas ou explicitamente. Tá Mas você demonstra isso. É só você parar pra perceber como que você se aproxima das pessoas. Ou, baseado no feedback das pessoas, como o que elas gostam que você faz. Uhum. Porque às vezes vai bater o que você demonstra e o que você gosta de receber. Tipo assim, gente, o ponto aqui hoje, que eu acho que o Bruno tá falando bem forte aqui, velho, é, galera, vamos observar. Aprender a observar os outros e também, velho, que eu acho que... Acabou de ver um exemplo muito claro disso, velho. Se observar, aí eu não sei, mas, tipo assim, tá claro, entendeu? É nessas discussões, por exemplo, que a gente tava falando dos casais lá, que é a diferença entre o desgastante e o construtivo. É eu chegar pra pessoa e falar assim, ó, eu entendo que você gosta de demonstrar o afeto pra mim desse jeito. Eu gosto de receber do outro jeito. Mas eu sei demonstrar assim e você gosta assado. Uhum. Se a gente pegar e falar, ó, eu vou me esforçar pra demonstrar um assado desse... uhum. E você do outro jeito. Pode será ser? Que é isso que fazem nas terapias de casal? Sim. Não sei. Parando pra pensar. É? Sim, ela falou pro psicólogo. Ah, bom saber, né, gente? Porque era a minha curiosidade infinita saber como que não funcionava. Não é só isso. Não é só mas isso. Mas utiliza. Você é, porque é meio que traduziu estabelecer que um outro tradução e estabelecimento de acordos mútuos, entendeu? É você. Que o maior problema dos casais é não falar as coisas pro outro. No sentido exatamente isso. Eu detesto que ele lava a porra do fogão daquele jeito. Ele encharca a merda do fogão lá, entendeu? É uma coisa que as pessoas acabam não falando. E isso acaba generalizando, incomodando em outros aspectos. Mas a pessoa nunca teve um feedback. Tem um caso pior que esse, cara. Casais já, tipo, faixa de 50 anos os dois. A Dini tá rachando a cara. Exato. Porque vocês não estão olhando a cara que ele faz. Você só vê o áudio, mas ele, tipo, incorpora o personagem. Pergunta sendo o Bruno. Casal, cara, mais de 50 anos já, os dois. Então, assim, tem pelo menos, sei lá, uns 20, 30 anos de casado, pelo menos. E ele ficou a vida inteira, tipo, puto da cara, que toda vez que ela chegava do banho, ela pendurava a toalha dela na maçaneta. E ele ficou, tipo, 30 anos de casado, puto com isso, velho. Até que um dia ele foi numa palestra, uma coisa do tipo, pô, eu nunca falei pra ela, é claro que ela não sabe, velho. E ele falou pra ela, tipo, cara, isso me incomoda. Ela é mesmo. Faz 30 anos que essa caralho de antes, toalha na porta, é tão irrita. Simples, ah, beleza, então não fazia mais, já que é tão simples eu pendurar em outro lugar... E te irrita tanto assim, beleza, vamos pendurar mais. Pronto. Problema solucionado. Olha que loucura. O cara falou, cara, isso me incomoda. Pronto. Olha que sensacional a comunicação que as pessoas fazem. Mas eu acho que essa questão da comunicação pode até falar, mas acho que o medo interno de dar algum problema, de ser negado, ou sei lá, qualquer outra coisa. A Letane não baseia-se no medo. O amor não se baseia-se no medo, cara. Não sei. É porque assim, ó. Vai, fala. Fala você aí. Ai, meu Deus. A chance de dar errado sempre vai ter. Sempre vai ter. Tipo, não tem... Gente, a vida real... Ouvinte. A vida real não é a Disney. Não é. Tá bom? Não é o Conde de Fadas. O amor da Disney não existe. É mentira, galera. Tá? É mentira. Assim como Papai Noel e todo mundo que acredita em alguma... dessas coisas aí, dessas fábulas, né? Amém. Amém. Chocado. A ideia é que assim, ó, relacionamentos, eles têm que ser bons, mas eles também vão gerar desgaste. Porque você tá se relacionando com uma outra pessoa, com uma outra história de vida, com outras relações na vida dela. Entende? Então, discutir essas coisas de, ah, porque eu não gosto que você abotou o botão assim. Tá bom? Mas eu que vou usar a blusa botada desse jeito. Uhum. Então, eu não vou fazer na sua frente só. Cara, até fugindo um pouco de tema, mas é interessante você estar falando. Que é tipo... É o ponto que eu defendo muito nos tantos meus relacionamentos que eu tenho com meus amigos e ficando, namorados, sei lá o termo que eu uso pra isso. É tipo assim, cara, eu tenho direito sim de expor o que me incomoda. Mas a minha indignação, ou meus ciúmes, ou... Sei lá, velho. Não pode ser mais... intenso... ou mais forte do que a liberdade da pessoa. Uhum. Ah, cara, tipo assim, me incomoda o jeito que você usa a camisa, com esse botão desse jeito, pegando o exemplo do Bruno. Aí, tipo assim, informação enviada, informação recebida, E agora eu vou... Eu no outro, outra pessoa. Tá, mas beleza. Ela não gosta disso, eu entendi. Mas a camisa é minha e eu gosto muito. Agora, vale a pena eu continuar usando do jeito que eu gosto e incomodar ela? Ou eu vou me deixar um pouco que eu gosto? Pra... Aí eu vou pesar na balança, entendeu? Uhum. É tipo... Mas não, as pessoas hoje é assim. Ah, não gosto de sair com tua pessoa. Não gosto de você veste esse tipo de roupa. Não gosto... Cara, tipo assim, você pode falar, cara, eu não gosto, velho. Mas o que você vai fazer com isso, velho? Aí, meu cara, é escolha sua. Eu respeito a sua liberdade. Porque eu não tenho como negar o que eu sinto. Meus sentimentos, meu ciúme, minha raiva, sei lá o quê. Eu fiz pensar pra você do que ficar sem essa comunicação, que é o que acontece em todos os casos que a gente citou até agora aqui. Gostando de você, prefiro mostrar um defeito meu, que eu sei que é besteira, mas isso me incomoda, pra te expor. Agora, se você quer mudar ou não, se você quer deixar de fazer ou não, cara, eu respeito sua liberdade. Aí você decide. Olha a diferença de sacada que rola num relacionamento que é desse jeito, velho. Eu acho que o tom que você fala isso diz muita coisa. Porque às vezes você pode falar num tom... Com certeza. E tipo, ok, a pessoa vai aceitar. Ou até ela não vai aceitar, mas tipo, não vai chegar chegando assim... Tipo, não fala assim comigo. Quem é você pra falar? Entendeu? Tá falando que não gosta como você tá por quê? Não sei lá por quê. Não consigo interpretar o personagem assim de muito, muita raiva no ódio. Tipo, quem é você pra mandar quem como é que eu me visto? Exato. Com quem eu saio quem eu quiser. Agora, se você falar num tom tipo... Cara, isso me incomoda. Mas, tipo assim... Mas, assim, só te falando porque eu... Cara, eu vejo assim, cara, as comunicações hoje são tão... É o que você tá falando. Pegando esses cinco... O tema de hoje, os cinco formas de mostrar e a conversa de agora, é tudo já falando sobre comunicação, né, cara? Como a falta de comunicação gera N dores de cabeça, N estresse, N... Nossa, fiquei 30 anos com a toalha na porcaria da porta e me estressando. Sendo que é só... É tipo assim, cara, como se comunicar? Você entendendo que na sua forma de comunicar você não tem que ferir a liberdade do outro, cara. Eu, tipo, só com esse leve conselho que eu estou te dando, velho, a sua forma de comunicar vai ser muito mais eficiente. E eu não digo que vai dar mais resultado, mas a pessoa vai te entender muito melhor, assim, velho. Uhum. Eu entendo uma brincadeira que a comunicação, tipo, é extremamente importante, que é aquele gato sem fio, eu acho. Telefone sem fio. Que você fala uma coisa e fala ponto. Depois chega por último uma coisa completamente diferente, porque é a falta da comunicação direta. Sim. Eu acho que isso que o Greco falou é um negócio bem legal também, e vai muito isso com a Jenny, de quanto que a Jenny falou. Esse negócio do telefone sem fio. Às vezes você vai fazendo coisas que são uma espécie de telefone sem fio pra tentar resolver o problema. Comunicação, em vez de chegar e falar pra última pessoa da ponta do telefone sem fio. Ah, eu vou chegar hoje e vou pôr os pratos desse lado pra ele entender que não é pra mexer nesse... Eu vou tirar a toalha da porta pra ela entender que não é pra pôr na porta. Se você não fizer isso em um contexto extremamente específico, a pessoa nunca vai entender. A toalha não tá aqui mais. Ah, até que não tá ali, beleza. Aonde você pôs minha toalha? É, tipo... Entendeu? Nossa, esse exemplo foi claro. Você passa uma mensagem tipo, cara, vou pendurar a toalha em outro lugar pra ela saber que eu não gosto. Aí a pessoa chega pro canto dela, cara, minha toalha não está na maçaneta que eu deixei. Onde que ela está? Aí o cara, puta que pariu. Ela não entendeu essa merda dessa toalha. Ainda assim, ela tá me culpando ainda por ter guardado a toalha dela. Aí, tipo assim, uma mensagem não comunicada diretamente, como o Bruno colocou, pode gerar ainda erros muito piores, muito maiores, velho, catastrófico. É, você começa a fazer coisas que viram o telefone sem fio da relação, entendeu? Nossa, muito bom. É muito... Assim, claro, gente, você tem que sempre avaliar a pessoa, a outra pessoa, ver se ela... Porque tem pessoas que entendem, que a gente chama de dica contextual. Uhum. Você muda algumas coisas do contexto da pessoa, ela entende a dica. Perfeito. Por uma questão de história de vida dela, enfim, de treinos, de dica contextual. Uhum. Mas, tem gente que não. Tem gente que é muito deboche, mais concreta. Entendeu? A pessoa está de zoeira com a minha cara. Só pode. Tá, aí, ó. Vocês estão entendendo, não, gente? Exemplo, a mulher do casal é a Jenny, tá? A gente só... Não, eu sou o homem do casal. Eu sempre sou mais o homem, realmente. Na verdade, eu não sou cara... a pessoa que acha zoeira. Eu sou a pessoa que faz a zoeira. Terrível você, hein, Jenny? Hã? Você é terrível. Sim, eu sou. Você demonstra afeto pela zoeira, Jenny? Talvez. Eu não sou direto. A sexta linguagem do amor, hoje, a zoeira. Hoje tá bonito aqui a parada. Sim, eu sou indireta. E até é engraçado isso, porque as pessoas não são diretas. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não sou direta. Eu não sou direta com as pessoas. Eu sou extremamente indireta com tudo que faz. Eu sou. E tem pessoas que são extremamente diretas, indiretas, e daí dá problema, enfim. Sim. Ó, assertivo é diferente de ser direto, tá? Explica aí pra nós. Assertivo é você não ser passivo-agressivo, não ser... Não vou gastar tanto tempo explicando o que é assertividade, enfim, mas... Faz exemplos mais práticos. Por favor. É, assertividade é, por exemplo, chegar e falar, eu não gostei disso, por causa disso, disso e daquilo. Foi eficiência. É, você tem que ser eficiente naquilo que você fala, sem ser agressivo, sem ser passivo e sem ser passivo-agressivo. Assertivo é quando você chega, expõe a sua ideia, justifica a sua ideia e propõe uma solução. Boa. Isso sempre foi claro. Ou seja, galera, é falar informação de um jeito mais claro possível que a pessoa entenda. Ó, pegar o exemplo da toalha da maçaneta. Tipo, eu faço, nem pegar a toalha, a pessoa pergunta onde tá, e eu, tipo, dou voltas, e no meio do que eu dou voltas, eu jogo zoeira, com jogo dicas, com jogo... Meu Deus! Cor da Jane, galera. Bruno tá solteira, mas fujam da Jane. Né? Meu Deus, que medo, cara. Ó, pegar o exemplo da maçaneta da porta. Da maçaneta da porta. É maravilhosa. Da maçaneta da porta. Maravilhosa. Da toalha na maçaneta. Quando a gente pega... Como é que a gente poderia ser assertivo em relação? Chega e fala, ó, faz 30 anos que eu vejo você fazendo isso. Isso me incomoda num nível que você não tem ideia. Vamos fazer assim? Vamos comprar um negócio pra pendurar a toalha logo depois que a gente sai do banho? Por que não olha, melhor? Já chega com o presente e fala, olha o que eu comprei pra você. Ah, uma outra solução. É uma outra solução. Não, mas isso aí não é assertivo. Isso não é zoeira, de novo. Isso é zoeira, isso é passivo-agressivo. Isso é passivo-agressivo. Descobrindo algo novo. É passivo-agressivo. Não, você é passivo-agressivo, gente. É, porque, tipo, olha só pra você. Problemas, você tá, eu acho que você vai adorar isso. Pessoal, tipo, pra que você comprou isso? Ai, cadê isso, a coragem, cara, pra fazer isso, né? Estou zoando aqui, mas da onde que a gente ia comprar isso e entregar? Ai, ai. Eu não ia fazer isso. Não, Maria. É sinonia, eu tô falando é aqui, porque aqui estamos no estúdio, zoeira. Mas assim, se eu faria isso realmente, é só vontade. Sabe aquela coisa? A vontade de fazer versus a Jenny a ia ficar quieta, ia ficar tipo, filha da puta, não tira essa bosta dessa toalha, da porra da maçaneta, arrombada. Muito bom, muito bom. É difícil explicar a zoeira pelo áudio. É isso difícil. É interessante, né? Porque acho que a zoeira é uma... É igual a ironia, né, cara? Sim. Tem que ter um contexto para as pessoas entenderem. Ah, isso é ironia. É tipo assim, é você comunicar algo, ao contrário você quer dizer, mas querendo significar aquilo. É tipo, a ironia é uma manipulação muito sutil da habilidade de comunicar. Assim. A zoeira também, tipo... É. Cara, tipo, não gosto de você, seu idiota. É dificílimo fazer zoeira pelas redes sociais. Porque eu acho que entra um pouco disso, porque as pessoas elas não estão 24 horas... Sabe o que eu faço? Redes sociais, cara, eu sou um cara muito irônico, né? Então, nas redes sociais, eu super exagero, pra ficar bem claro, sabe? Tipo, nossa, quero que tanto de ó, nossa, mas é claro que eu gosto. Porque, tipo assim, já aconteceu de ser mal entendido, então eu prefiro, na rede social, que é um meio de comunicação que não é tão assertivo, usar a palavra que o Bruno ensinou agora pra gente. Dá pra ser, mas é um pouco mais complicado. Aí eu prefiro deixar bem mais claro, ser muito mais assertivo no exagero, entendeu? Sim, é muito mais fácil fazer zoeira e se comunicar pessoalmente do que por redes sociais, assim. Galerinha, então, tipo, acho que o rolê de hoje foi massa, velho. Falamos sobre comunicação, sobre as cinco formas de... Zoamos todo mundo aqui dentro. De amor, zoamos muito, zoamos muita gente. O casal da maçaneta. É. É bem que eles não vão ouvir. Ou se vão ouvir, problemas, que escutem. Cara, espero que tenham gostado, velho. Acho que conclusões de hoje... Preciso de conclusões de hoje? Tem muita... Mano, se comuniquem. Não sei, tem muita zoeira no decorrer disso daqui. Não sei. Basicamente, se comuniquem, entendeu? Sim. Falem, leiam se for e o caso. Leiam esse livro, leiam né? Um livro, tenham uma ideia assim, de como vocês fazem. Volto a falar, esse livro, cara, foi assim, eu que era do meio cristão, gospel, de igreja, eu conheci esse livro na igreja. Mas assim, eu não sei como é que é o livro, assim, muito pegada de religiosa ou não. Mas pelo menos tente ler esse livro no fator comunicação, entendeu? Se você gosta ou não da parte religiosa, cara, eu super respeito, super entendo. Busque através da comunicação, ponto. E finalizando hoje, comunicação é tudo. Tenho certeza que a pessoa te entendeu. Certeza nunca vai ter, né? Absoluta. Mas, tipo, sem pergunta, cara, você entendeu o que dizer? Ou mostre maneiras mais claras? Ou acho que o melhor conselho, o melhor conselho que eu posso falar aqui hoje... É se você mesmo questionar, cara. Será que ele se entendeu? Será que ele entendeu o que eu disse? E essa pergunta que você faz pra você mesmo, cara, abre tantas portas pra você mesmo, pra sua forma de comunicar, pra sua eficiência, que é maravilhoso. E eu termino a minha conclusão com isso. Beijo. Eu acho que... Acabou? Não. Tá bom. Edita isso. Eu vou fazer teoria da comunicação no período que vem, então se a gente fazer, tipo, esse uh-huh, tema de novo, ponto 2, vai ter. Eu vou vir com mais informações. Uai, com mais fazemos teorias. Então o tema ponto 2. Ponto 2 já pro semestre que vem. Sim. E é isso, na verdade. Show. Façam Jenny. Comunicação, galera, é importante. É top. Bruninho. É isso. Se comuniquem, caralho. A gente cansou de falar isso o podcast inteiro. Podcast inteiro. E usem outras fontes para vocês poderem aprender a dar nome para aquilo que vocês fazem ou gostam que seja feito com vocês. Tá? Galerinha. Se vocês não têm um nome, busquem em outros lugares os nomes. É isso. Galerinha, então assim, temos no Facebook, se concorda, discorda, se quer comentar com a gente, véio, comenta lá, conversa, vamos trocar ideia, vamos criar mais... Esse borbulhar de coisas novas aqui, junto com vocês. E críticas também estamos... Se comuniquem com a gente. Isso aí, comuniquem com a gente. Então, em tabelas a críticas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Greco. Falou. Falou. Valeu. Aê, caralho, boa. Esse ficou bom.